Portal do Arrocha. Por que foram me enviar esses stories, hein? Logo agora que eu tava esquecendo, velho. Gelei. Eu me tremi, o celular caiu da mão quando eu visualizei. Eu não acreditei. Faz tempo. Eu achava que eu nem sentia nada. E aquela notificação foi mesmo que uma facada. Se eu soubesse nem olhava. Você beijando outra boca, 15 segundos de aflição. Foi pra lascar meu coração, foi pra arrombar meu coração. Aquele story encaminhado doeu mais que cair de moto no asfalto. Aquele story encaminhado doeu mais que cair de moto no asfalto. Pense no stories pra fazer estrago. Caiu da mão quando eu visualizei. Eu não acreditei. Faz tempo. Eu achava que eu nem sentia nada. E aquela notificação foi mesmo que uma facada. Mas se eu soubesse eu nem olhava. Você beijando outra boca, 15 segundos de aflição. Foi pra lascar meu coração, foi pra arrombar meu coração. Aquele story.